Ficheiro 24, página 226, capítulo 17. Surgem os monstros. Lago Ness, agosto de 1968. Briana piscou os olhos, afastando uma mecha do cabelo desalinhado pelo vento. Quase me tinha esquecido como era o sol, disse contemplando com os olhos toldados o astro em questão, que brilhava com desacostumado fulgor sobre as águas escuras do Lago Ness. A sua mãe espreguiçou-se com prazer, desfrutando da brisa. Por falar em ar fresco, sinto-me como um cogumelo que tivesse crescido durante semanas na escuridão, pálido e mole. Que belas intelectuais me saíram as duas, observou Roger, mas sorria. Os três estavam animados. Depois da árdua busca pelos registros das prisões, tinham tido um golpe de sorte. Os registros de Ardsmuir estavam completos, reunidos num só lugar e, em comparação com a maioria, eram notavelmente claros. Ardsmuir tinha funcionado como cárcere durante apenas 15 anos. Depois da remodelação, utilizando o trabalho dos jacobitas presos, foi convertida em quartel do exército e quase todos os prisioneiros transportados para as colónias da América. Ainda não nos explicaste por que não enviaram Fraser para a América junto com os demais. Roger temia ter de informar Randall de que Jamie Fraser morrera no cativeiro. Até que, ao folhear as páginas, encontrou o registro da transferência de Fraser para um lugar chamado Hellwater, em liberdade condicional. Não sei, disse Claire, mas alegro-me muito. Era, corrigiu-se de imediato, terrivelmente propenso aos enjoos no mar. Roger olhou Brianna com interesse. Enjoas no mar? Ela abanou a cabeça. O seu cabelo claro voava com o vento. Não. Deu umas palmadinhas na barriga. Isto é de ferro. Roger desatou a rir. Queres ir passear de barco? Afinal de contas, hoje é dia de festa. A sério, pode-se pescar? Brianna semicerrou os olhos, mirando as águas escuras. Claro. No lago Ness pesquei salmões e enguias, asseverou-lhe. Vamos alugar um barco, no cais, em Drumadrochit. O passeio até Drumadrochit foi um deleite. Alimentado com um dos fartos pequenos almoços de Fiona, o almoço num cesto, e Brianna Randall sentada ao seu lado com o cabelo ao vento, Roger sentia-se inclinado a pensar que o mundo era perfeito. Depois de descobrir o registro da liberdade vigiada de James Fraser, tinha precisado de outras 2 semanas de investigação e 2 breves viagens à região dos Lagos e a Londres. Fora na sacrossanta sala de leitura do Museu Britânico que Brianna soltara um grito de júbilo que os obrigou a retirar-se apressadamente no meio de glacial reprovação. Tinha descoberto o ato do perdão real, marcado com o selo de Jorge III, Rex Angleterre, datado de 1764, em nome de James Alexander Mackenzie Fraser. Estamos a aproximar-nos, dissera Roger, regozijando-se o olhar para a fotocópia do ato do perdão real. Estamos mesmo muito perto. Perto, repetiu Brianna, mas distraiu-a a aparição do autocarro e não fez questão de continuar. No entanto, Roger surpreendera o olhar de Claire. Ela entendia perfeitamente do que se tratava e pensava o mesmo. Ela pensara sobre isso, está claro, e interrogava-se se Brianna também o considerara. Claire tinha desaparecido no círculo de pedras de Craignadune em 1945, para reaparecer em 1743. Depois de viver quase 3 anos com Jamie Fraser, retornou através das pedras e encontrou-se em abril de 1948. Isso podia significar que, se ela estivesse disposta a tentar fazer essa viagem uma vez mais, era provável que chegasse 20 anos depois da sua partida, em 1766. E acabavam de localizar Jamie Fraser, são e salvo, em 1764. Se ele tinha sobrevivido mais de 2 anos, e se Roger conseguira encontrá-lo... Ah! Exclamou Brianna subitamente. Aluguer de barcos. Apontava para um letreiro na janela do bar portuário. Roger estacionou e não pensou em Jamie Fraser. Às vezes pergunto-me, por que será que os homens baixos se apaixonam por mulheres altas? A voz de Claire, por trás dele, era mais uma vez uma réplica precisa dos pensamentos de Roger. Assim como as traças são atraídas para a luz, talvez, sugeriu Roger, franzindo a testa perante o fascínio do diminuto empregado de bar por Brianna. Ele e Claire encontravam-se diante do balcão de aluguer de barcos, à espera de que o funcionário acabasse de preencher o recibo, enquanto Brianna fora comprar Coca-Colas e cerveja preta para acompanhar o almoço. O jovem empregado de bar, que dava mais ou menos pelo ombro de Brianna, saltitava por ali, levando-lhe petiscos, mirando de baixo com um olhar de adoração aquela deusa loira. Pelo seu riso, Brianna parecia achar o homem giro. Sempre disse a Bri para não se envolver com homens baixos, comentou Claire, observando o homem. Deveras, disse Roger num tom seco. Nunca pensei que fosse pessoa para dar conselhos de mãe. Claire riu-se, não dando importância ao seu momentâneo azedume. Bem, não é meu costume. No entanto, sendo uma coisa importante, é dever de uma mãe dar conselhos. E algum problema com os homens baixos? Perguntou Roger. Eles tornam-se agressivos se não levam a deles avante, respondeu Claire. Como aos cães pequenos. São fofinhos e tudo mais, mas se os irritamos, sujeitamo-nos a uma mordidela nos tornozelos. Roger riu-se. Essa observação resulta de anos de experiência, suponho? Sim, anuiu. Nunca conheci um maestro com mais de 1,60 m de altura. Criaturas maldosas. Praticamente todos eles. Já os homens altos. Os cantos da sua boca curvaram-se ligeiramente ao apreciar 1,90 m de Roger. Os homens altos são quase todos meigos e gentis. Meigos? Disse Roger, olhando cinicamente para o empregado de bar, que servia um aperitivo de enguias a Brianna. Apesar do ar desconfiado que ela transparecia, inclinou-se para a frente, torcendo o nariz, quando o homem lhe deu uma garfada a provar. Com as mulheres, especificou Claire. Sempre achei que é porque se dão conta de que nada têm a provar. Quando é perfeitamente óbvio que podem fazer o que entenderem, quer queiramos, quer não, eles não têm nada a provar. Enquanto os homens baixos, incitou Roger, os homens baixos não conseguem fazer nada, a menos que o permitamos. E saber isso deixa-os loucos, pelo que estão sempre a tentar algo só para provarem que o conseguem fazer. Roger fez um ruído gutural à moda escocesa, com isso querendo dizer que aprovava o comentário certeiro de Claire, interrogando-se ao mesmo tempo sobre o que pretendia o empregado do bar provar a Brianna. Obrigado, disse então ao outro homem atrás do balcão que lhe entregava o recibo. Estás pronta, Brianna? O lago estava calmo e a pesca escassa, mas era agradável estar sobre as águas com o sol no corpo e o aroma dos canaviais e dos pinheiros que chegava da margem. Empanturrados pelo almoço, todos sentiam sono. Em breves instantes, Brianna dormia enroscada na proa com o blusão de Roger como almofada. Claire pestanejava, sentada na popa, mas mantinha-se desperta. E as mulheres? As baixas e as altas? Perguntou Roger, retomando a conversa anterior. Olhou por cima do ombro para as espantosas pernas compridas de Briana, encolhidas desajeitadamente. Passa-se a mesma coisa? As mulheres baixas são malvadas? Claire abanou a cabeça pensativamente, já com os caracóis a desprenderem-se. Penso que não. Não parece ter alguma coisa a ver com a altura. Acho que é mais uma questão de verem os homens como inimigos ou verem-nos simplesmente como homens e gostarem deles por apenas isso. Ah, tem que ver com a emancipação das mulheres. Não, nada disso, respondeu Claire. Vi o mesmo comportamento em homens e mulheres de 1743 e de agora. Há algumas diferenças, está claro, na forma como se comportam, mas não na forma como se comportam uns com os outros. Contemplava as águas escuras do lago. Talvez estivesse alerta para vislumbrar lontras ou troncos flutuantes. Mas Roger tinha a sensação de que o seu olhar ia bem mais além dos alcantis da margem oposta. Agradam-lhe os homens? Comentou. Os homens altos? Ela sorriu brevemente, sem o fitar. Só um, disse com suavidade. Irá, se eu o conseguir achar? Deixou os remos em descanso para observar. Ela respirou fundo antes de responder. O vento corara-lhe as faces e cingia a sua camisa branca, moldando o busto subido e a cintura estreita. Muito jovem para ser viúva, pensou. Muito bela para desperdiçar. Não sei, respondeu Claire, um pouco trêmula. Só a ideia de, por um lado, reencontrar-me com o Jamie, mas por outro, voltar a passar por aquilo. E fechou os olhos, estremecendo, como se visualizasse o círculo de pedras de Craig na Dune. É assombroso, horrível, mas de um modo diferente de outras coisas horríveis, de uma maneira que não é possível descrever. Abriu os olhos para lhe sorrir com ironia. Seria como tentar explicar a um homem o que se sente ao ter um filho. Ele pode captar, mais ou menos, a ideia de que é doloroso, mas não está preparado para entender o que se sente na verdade. Roger grunhiu divertido. Sim, bem, há uma certa diferença, sabe? A verdade é que eu ouvi essas malditas pedras. Estremeceu involuntariamente ao recordar a noite em que Gillian Edgars tinha passado por aquelas pedras 3 meses antes. Revivera-a repetidas vezes nos seus pesadelos. Então manobrou com força os remos, procurando esquecê-la. É como se rasgassem. Certo? Sugeriu, olhando-a com atenção. Há algo que sai de si, rompendo, arrancando. E não só por fora, mas também por dentro, como se o crânio estivesse prestes a despedaçar-se a qualquer momento. E aquele som horrível estremeceu de novo. Claire empalidecera. Não sabia que a tinhas escutado, disse. Não me contaste? Não me pareceu importante. Estudou-a por um momento, enquanto rumava. Depois disse baixinho. Abri, também ouviu. De repente, ela confidenciou, apontando com a cabeça para as águas negras do lago. Está aí, sabias? Ele abriu a boca para perguntar ao que se referia, mas de imediato compreendeu. Como passara a maior parte da sua vida próximo do lago, pescando enguias e salmões, conhecia todos os relatos do temível monstro que se contavam pelas tabernas. Talvez por a situação ser incrível, estar ali sentado a discutir calmamente se ela devia ou não aceitar o inconcebível risco de se catapultar para um passado desconhecido, de repente, não só lhe pareceu possível, como teve a certeza de que as escuras águas do lago ocultavam um mistério de carne e osso. O que acha que é? Indagou, tanto por curiosidade como para dar aos seus sentimentos o tempo necessário para assentar. O que eu vi Parecia um plesiosauro, disse Claire, com um olhar perdido além da popa. Ainda que naquele momento não me tenha ocorrido tomar nota. Torceu a boca num gesto que não era de todo risonho. Quantos círculos de pedra existem? Na Grã-Bretanha, na Europa, sabes? Com exatidão, não, mas são várias centenas, respondeu ele com cautela. Acredita que todos... Como queres que saiba? Interrompeu o Claire. O facto é que poderia ser. Foram erguidos para marcar algo, o que significa que podem existir muitos lugares onde o mesmo suceda. Dás-te conta de que poderia ser essa a explicação? A explicação de quê? Roger sentia-se desorientado pela rápida inversão da conversa. Do monstro. E se houvesse outro lugar, como esses, no fundo do lago? Uma passagem ou um túnel do tempo? Roger contemplou o rasto deixado por um redemoinho, assombrado com a ideia. Isso explicaria muita coisa. Um sorriso escondia-se na comissura da sua boca. Não havia como saber se falava a sério ou não. Os melhores candidatos a monstro extinguiram-se há milhares de anos. Se existisse um túnel do tempo, no fundo do lago, esse pequeno problema ficaria resolvido. E também explicaria por que motivo as descrições costumam divergir, avançou Roger, intrigado com a ideia. Podem ser diferentes animais a atravessá-lo. E explicaria porque os animais não foram capturados. E porque não se veem com frequência. Talvez regressem ao outro lado, de modo que não estão constantemente no lago. Que animal mais fantástico! Exclamou Roger. Sorriram um para o outro. Sabes uma coisa? Disse ela. Não creio que possa constar da lista de teorias populares. Roger, rindo, pegou num caranguejo salpicando Brianna. Ela sentou-se bruscamente ofegando. Depois recostou-se de novo e em poucos segundos respirava profundamente. Ontem à noite ficou levantada até tarde, desculpou-a Roger. Esteve a ajudar-me a empacotar os últimos registros para devolver à Universidade de Leeds. Claire assentiu com ar abstraído, observando a sua filha. O Jamie fazia o mesmo, comentou suavemente. Era capaz de se encostar e dormir em qualquer parte. Guardou silêncio. O facto é que cada vez se torna mais difícil. Passar a primeira vez foi do mais horrível que me aconteceu na vida. Mas voltar foi mil vezes pior. Tinha os olhos postos no castelo. Talvez por não ter regressado no dia certo, fui no dia do Beltane, no Festival da Primavera. Quando voltei, ainda faltavam 2 semanas. A Gillian também se foi no Beltane. Apesar do calor, Roger sentiu um arrepio de frio. Via novamente aquela mulher, ao mesmo tempo sua antepassada e sua contemporânea, de pé, à luz de uma fogueira, antes de desaparecer para sempre na abertura das pedras. Isso era o que diziam as suas anotações, que a porta está aberta durante os festivais do sol e do fogo. Talvez nos dias mais próximos só estivesse parcialmente aberta. Ou talvez ela estivesse equivocada por completo. Afinal de contas, acreditava que era necessário um sacrifício humano para que funcionasse. Claire engoliu em seco, com dificuldade. Os restos de Greg Edgars, o esposo de Gillian, tinham sido recuperados naquele primeiro dia de maio, encharcados em petróleo. O relatório policial só se referia à esposa. Fugiu sem que se conheça o seu paradeiro. Serias capaz de mergulhar, Roger? Perguntou suavemente. Eras capaz de saltar pela borda, descer fundo, até que se te estourassem os pulmões, sem saber se do outro lado te esperariam coisas com dentes e corpos enormes? Roger sentiu que se lhe arrepiavam os pelos dos braços. Mas a pergunta não acaba aí, prosseguiu ela, sem deixar de contemplar as águas misteriosas. Descerias se a Briana estivesse lá embaixo? E voltou-se para o fitar. Ele passou a língua pelos lábios, ressequidos pelo vento, e olhou de relance para a jovem. Depois voltou-se para a mãe. Sim, creio que sim. Ela observou-o por um longo momento. Depois assentiu sem sorrir. Eu também.